sapato, colocou dentro do prato e guardou na geladeira. Deu leite ao gato, enfeitava a cristaleira, foi do quarto pra cozinha, pilotando a enceradeira. Vai reclamar, ela acha natural. E quando dorme, acorda todo o pessoal. Ela ronca a noite inteira na maior cara de pau. Talelé da cuca, talelé da cuca. Essa empregada até parece que é maluca. Talelé da cuca, talelé da cuca. Essa empregada até parece que é maluca. E lá vem ela, com a panela, limpando a casa, jogando poeira em mim. Vem ela com a panela, limpando a casa, jogando.